Thank you. Boa noite, meu amigo. Está sendo indicação desse via chegada à Mari, nível de voo 0620. Oi, TAP. Dois, enquanto as horas estão disponíveis para 2.500. Autorizado, 2.500 pés, ajuste padrão, 1.8, 1.2, reporta na final, Renato. Padrão, autorizado, Renato, gol 1.8, 1.2. Com 868, vai prosseguir a RNAVE ou efetuar o NDB Zulu? Pode ser o RNAVE, 868. Com 868, voa Serra Vitor 366, descendo para 3.000 pés com ajuste padrão. 366, 3.000 no padrão, 868. Já visual, boa noite no 10. Boa noite no 2, completa final, torre 118, decimal 95, bom pouso. 295, obrigado. Positivo, autorizado, 2500 pés, autorizada a final RNAVE, recortando a final 1868. Médio, Alô, 3170, sem identificação, desce via chegada Mari, nível de voo 050. Oi, Salvador, uma boa noite. Boa noite, 1-2, está na final da pista 1-0. 1-8-1-2, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 0, vento 090 graus, 089. Linha livre, pouso 1-0, gol 1-8-1-2. Uno 8, Uno 2, Solo Usando Uno, livre a pista à direita, chama Solo Uno 2, Uno Decimal 9. Direita, Solo 2, Uno 9, Uno 8, Uno 2. Até 8 completa final, torre 118, decimal 95, Mopouso. 1995, parceria. Torre Buenas 18, 68, final 90, campadinho. Ou 1868, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero. Vento 080 graus, 089. Tive pouso no 089. Boa noite, 1-2, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Posição 3, Lima, tenta sinalizador. Alfa, Kilo, posição 3, Lima. Volume 73, informação Bravo. Pronto, cópia. Volume 73, Guarulhos, Shoppers 1-0, Taubaté, Rio de voo 360, saída da El Leda Motiva. Decola pistão no zero, primeira curva à direita. Aciona 5422, controle 119, decimal 8. Após pronto, voo 1973. Terra, vírgula 366, atualizada 10 na reporta da final, pistão no 0, tá 3177. Como 868, Solo aos 15, livre a pista à direita, chama Solo 219. Direito 219, eu vou no 860. Bom, 168, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 2, Romeu. Alfa, Kilo, posição 2, Romeu. Afirmo, 2 Romeu do pátio 3. Estabilizado no procedimento, adição da 3170, completa final, torre 1, no 8, decimal 95, bom pouso. 3895, obrigado, bom fim de semana. Torre, muito bom dia, da 3170, da 3.7, do serviço 372, pessoal. Centro 3170, porta abaixo eletrovado, ajuste altímetro 1013, padrão. 1013, porta abaixo eletrovado, Centro 3170. Então 3170, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 080 graus, 089. Tive pouso, pista 10, Salvador, bom dia. É o SAM 3520, Santos da Brava, apresentando uma pessoa 370. SAM 3520, tenho aprovado o nível 350, copia? Copia. João Pessoa, Serra Brava, Juliette Papá, Lopes 197, nível de voo 350. Saída Fuca, transição Caju. Decola fechando no zero, primeira curva esquerda. Aciona 54, 15, controle 119, decimal 8. Obrigado, Serra Brava, Juliette Papá, 350, Lopes 197, decola dando zero, primeira curva esquerda, saída Fuca, transição Caju. 4 estaciona, controle de 0, chama na posição 3170, solo 24, livra pista à direita, chama solo no 211, correção 121, decimal 9. 219, obrigado, boa noite. Solo boa, 3170, livra pista. 3170, prossegue na Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, não tem problema. Posso estar esse gol no 173. Cuidado, já está tarde. Puxa, o funcionamento da 3520 na 1 ou 1? Já posso estar aqui na 3520. Obrigado, encontrei. Mantém a posição, está 3170. esquerda, obrigado, até a próxima. Fala, taxista 3520, temos 115 a bordo, 2 horas e 30, pé no Maceió. Tá 3520, táxi de Apache, Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 10 no 3. Apache, Índia, ponto de espera 1895, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 3, gol no 73. Índia, ponto de espera, torre 1-1-7-3, autorizando alinhar e decolar, 0-0. Lembra 0-0, grau 0, correção 1-0. Entra, decolar 1-0, bom. Tá 3170, Juliette, portão 1-1. Juliette, ó. Bom dia, 3520, está na ponta, espera a próxima. 3520, autorizado alinhar e manter, cabeceiro 10. Manter 10, 1-1-7-3, decolado 3-4, chama controle 1-1-9, decimal 8. 19-8, gol 1-1-7-3, obrigado. Olha, bom dia, gol 1-1-7-3. Bruno 73, bom dia, contato radar, sobe via CDAEL, nível de voo 3, 620. sobe via Dael 360, o Lula 73. 3520, 30 decolagem de 0, vento 090 graus, 190. Decolagem de 3520, decoda 36, controle 119, decimal 8. 198, 3520, até a volta. Controle Salvador, bom dia, 3520, colou Passo Cruz a 1500, na Boca Caju. 3520, contato radar na decolagem, sobe via saída PUCA, nível de voo 350. Sobe via na PUCA, transmissão Caju, até o 350. Isso é 3520. Só ligou o Lulo 03, você tem que olhar na PROD, ótima? Aguarde. O 173 autorizado, MOT. Eu tô MOT, Valvo. O 173, obrigado. Mike Bravo Fox. Mike Bravo Fox, partilha no pátio da posição 10. Solicita da câmera do rebocar a aeronave para o pátio 3, posição 2. Autorizado, posto o término, Mike Bravo aqui. E pressão, 125, decimal 1, secundária 123, decimal 8, bom voo. 3896, sua identificação desce ao nível de voo 050, autorizado da presente direto Serra Vitor 366. Tem condições de aeronave? Afirmo. Positivo, Serra Vitor 366 descendo aos 50. 5000, Serra Vitor 366, está 3896. Então, 3520, chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 12545, bom voo. Obrigado, bom serviço a todos, senhor. 2852545. Centro 3520. Salvador, gol 561. Uno 561, chama novamente só no 209. Bom dia, gol 561. Prossiga, gol 561. Quando possível, Galeão 400. Tenho aprovado 360, copia? Copia, o 561. Com o 561, no Galeão, Serra Bravo, Golf Lima, papel novembro 857, aerovia, nível de voo 360, saída da El, Leda, Irume, decola pista 90, primeira curva direita. Aciona 5435, controle 119, decimal 8. Galeão no 360, pela Gênero 857, Dael, Leda, Irume, pista 10, curva direita. Responde 5435, controle 119,8. Qual é a posta pronta, gol no 561? Pronta. Solo Salvador na escuta do Mike X-Ray Alpha. Prossiga Mike X-Ray Alpha. Solicitação de reboque da posição 1-3 do Bate 1, foguete 1-0. Coreano, keep it solo, é porta terra, Mike Alpha X-Ray. Cliente, obrigado. Eco Zulu 90, descida a critério do comandante, controle disco S tráfego na região que vem interferir na sua descida. Chama 40 milhas de Salvador. É o 38 no meia, cruzando 60, está autorizado a descer até 2510, ajuste padrão, autorizado sinal RNAV, reportando a sinal. Reportando a sinal, autorizado procedimento, está 38 no meia. Golf 561 no posição 1 no posto de acionamento. Reportar esse Golf 561. Quantará 561.